70, semicentro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. Feedback clear. Controle Salvador, controle 2230, se possível coordenar o pouso na 17. 22230, aguarde, coordenação 14. Então, 3378, desça para 2.000 pés, altímetro na 0.5, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado X-Ray, desça 2230, desça via para 3.000 pés, QNH1 no 0.5. Descendo via, QNH1 no 0.5, 2230. Passaria do 2230, informo que seguirá um Airbus 320 na aproximação, agora nossa posição de 1 para 12 horas, 9 milhas. Agora o tráfego não está passando 3 mil pés, investida a 2 mil pés. Tá, tem um tráfego notificado aqui, sai com o número 2 para o 2230. Passarido 2230, inicie redução para 9909, aguarde autorização para o procedimento LS. Reduzindo 1909, aguardando autorização 2230. Controle Salvador Azul 4144, Libra 2000, pés, Arbor 1. Azul 4144, contato radar, suba para o nível de voo 360, via sair da Arbor 1. Sobe, mantém nível de voo 360, via Arbor 1, Azul 4144. 4144, após correção. Dá presente, voo direto Elefa. Direto Elefa, Azul 4144. LS3378. 3378, completa final, chame torre de frequência 98, decimal 95. 1895, passarido 2230, deixa para 2000 pés, QNH1005, autorizado a final do procedimento LS X Rei da Estela 0, reforço estabilizado, reduz completa redução para 1709. Iniciando a redução, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado LS da 10, 230, com o MIC no ajuste. Estabilizado no LS da 10, 2230. Passarido 2230, sobre torre Salvador frequência 98 decimal 95, a mesma está ciente da intenção de pouso na pista na sede. Sente transferindo para 10295, está aguardando possível pouso na 17 graus. Controle Salvador, anótimo de lataje, opção 47, 195. Então 4715, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída Arbor 1. Arbor 1, acessão 360, passagem 5. Luna 237, acione identificação, chegada com médio não autorizada, desça para o nível de voo 050, voe direto e tarde. Altímetro no 04. Azul 4144, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. Uno 28.8, alterna no 26.0, azul 4144. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2740, a Conde, na sua escuta. Azul 2740, contato radar, se dá para nível de voo no 70, e eu sei da Conde. 70 via Conde, 2740. Balanço 47115, chame centro Recife, frequência no 25 decimal, correção, no 28 decimal 8 a primária, secundário no 26 decimal 0. 28160, com centro Recife agora, 475, obrigado, boa tarde. Boa. Luna 227, voe direto de Luna, desce para 2000 pés, sem restrições, altímetro na 0 no 5, autorizado a sinal do procedimento ILS, que se reida pista na 0, reporte estabilizado. Luna 227, voe direto de Luna, desce para 2000 pés, no 0 no 5, ajustado, autorizado ILS, reporte estabilizado, Luna 227. Salvador, azul 2740, solicita. Prossiga. Nível 150 como final pra gente, senhorita, por favor. Tudo bem, mantenha o nível de voo na 50, autorizado como nível final 2740. Obrigado, 150 por 40. Salvador, é o Quebec Fox. Confirme para o controle. Queria perdoar, senhor. Gona 227, confirme estabilizado. Está estabilizado, Gona 227. Completa sinal e emissor de frequência no noite, decimal 95. Para noite, 95, obrigado, Gona 227. Salvador, é o Azul 2740. Prossiga. Vamos manter o nível no 30 como final, necessitamos descer para o 130. Quente, mantenha então o 130, 2740. 130, 2740. Confirme para o controle 05, mando áudio. Afirmativo, o Guardião 05 está aprovado para Santo Amaro, seguirá na magnética 340, estima 20 minutos no local, a 1620, no MBU, missão de busca, e MMI, missão de misericórdia no local, alagamento. Quente, 05, reporte de Vana CTR. Reportado de Vana CTR, o 05. Salvador, Azul 2740, necessidade de Deus à esquerda, proa 030 por 40 minutos. Quente, 2740, livre de desvio. Tá certo. Controle, boa tarde, Golno 867, passa 1400 pés. Golno 867, contato radar, suba para o nível de voo 400, via sair da Arbor 1. 400, Arbor 1, voo 1867. Telemia 226, acione identificação, chegada a Bomé de não autorizada, desça para nível de voo 050, altímetro no 04. Confirme para o procedimento da Rinaldo e LS Vítica da pista no 0. Gente, livre desvios após voo para a Rádio 366 para final do procedimento ILS Mística da pista no 0. Controle Golno 867. Prossiga. Ok, temos informações à nossa direita, prosseguindo para na saída. Existe a possibilidade de curvar à esquerda e após elefa? Da presente está autorizado curvar à esquerda e voar elefa. Ok, esquerda e após elefa. Ah, o setor aqui, na curva à esquerda, está bem melhor do que o da direita, setor sul, ok? Gente. Confirme a aeronave. Zona 255, acione identificação, chegada bom, se autorizada, desça para 4.000 pés, QNH 1-0 no 4. Controle Salvador, boa tarde, já 3605, subida São Voando, passa 2000. Já 3605, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto Leda. Direto Leda, após 2000, agradece, já 3605. 6226, voando 3606, pode passar o Leda? Leda para 2500 pés sem restrições, 6226, reporte passando de Ravita 366. Golno 867, chame centro Recife, frequência da 28.8, alterno na 26.0. 288-260, obrigado. Azul 2740, está 66 milhas, sudoeste, correção. Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo na 30, chame o controle Aracaju, frequência na 20.3. Guardião 05, confirme quantas milhas afastado de Salvador. Entendi. Gol Centro 3605, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno no 23.8. Gente, centro 3605, obrigado, uma boa tarde. Boa. Carinha LS-62-26, tem um acabamento. 6226, completa final do procedimento LS UIS, que chame Torre Salvador, frequência no 8.95. 8.95. Prossiga. Cliente, mantenha-se em regra de voo visual, tem frequência livre, 05. 1255, desça via para 2000 pés, QNH 1104, autorizado final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. Chega da via, reportará estabilizado 2055. Confirme a aeronave. Confirme a 320, senhora identificação, chegada bombeiro não autorizada, voe para, direto para a posição ISAP, deixa para nível de voo 050, QNH 1004. Aqui, quando ISAP, bombeiro, deixa para o 050, confirme a 320. Correto, o cotejamento. Telemetria 320, reautorizado descida para 4.000 pés, altímetro na 0 na 4. 4.014, né? 255, estabilizando ele antes. Pro 255, completa sinal, chame torre frequência no 8, decimal 95. Até logo. Controle Salvador, azul 442, decolou, efetuando curva à direita, cruza 2000 para evitar formações. 4442 está em contato, radar desbotar o nível de voo 320, tem condições de voar direto Leda? Afirmo, direto Leda para 320, azul 4442. Telema 320, voz 1, avisa para 2000 pés. Altímetro na 0,4. Firmativo, está livre das restrições. Telemelo 41, nascendo identificação, chegada bom foi autorizada, deixa para o nível de voo 080, altímetro na 0,4. Azul 4442, proa 240 para evitar formações por 15 milhas. Gente, após desvios, reporte na proa de Leda. Gente, após desvios, possível solicita a proa de alguma coisa lá na frente. Sarda ou por seguro. Aguarde coordenação. Telemia 3005, acione identificação, chegada à mão autorizada, desça para o nível de voo 080, altímetro na 0,4. Eco Charlie, Hotel Mike Zulu, Scott Identification, now you are 55 miles southwest bound of Salvador, southwest of Salvador, fly direct com deposition, maintain flight level 150, Eco Charlie, Hotel Mike Zulu. 3.5, reduza para 2.5.0 nós. Telemia 320, autorizado a final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Para estabilizado X-Ray, 320. Azul 4442, após desvios, voe Vitória. 4442, após desvios, voe, obrigado. Controle 6360, né? Prossiga, 6320. Só confirmando no momento a chuva sobre o aeródromo? Negativo, 6320, sem chuva no momento. Ok, obrigado. Azul 4442, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 23 decimal 8. Controle Salvador, Tan 3378. Ó, 2, 3, 2, 4, 4, 4. Tan 3378, contato radar, suba para o nível de voo 370, via sair da mão. 370, confirme o resto da autorização, Cid. 3378. Após correção, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Momo via subindo 370, 3378. Autoriza direto o Momo em Utah 3378. 3378 foi direto o código. Código, obrigado. Xanem 141, desça para 4000 pés. QNH 1104. 4104. Xanem 315, reautorizado, descida para nível de voo 050, altímetro na 014. Alemanha 320, confirme estabilizado. Afirmativo, foi Alemanha. Completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, 320, obrigado. Alemanha 41 tem condições de voar direto do Luna e completar, interceptar e completar a final do procedimento ILS e X de Rei da Pista na Zero? Este é 6305, voa e correção. Reduz a velocidade indicada para 220 nós. Mantenha a COG Baguarda de coordenação com o Centro Recife. TAM 3378, negativo Froti pelo Centro Recife, suba e mantenha o nível de voo 330, chame o centro na frequência no 26.85, alterna no 25.45. Afirmativo, TAM 3378, mantendo a Froti Cosmo no perfil 330, autorizado, controle Centro Recife, no 26.85, 12.45, boa. Dona 964 aciona identificação, chegada bom médio não autorizada, desça para nível de voo 050 via chegada, QNH 1-0-4. Oi, SAP no 964, número 3 na aproximação. Controle Salvador, acionar 633-6, cruza 4.000 pés, antena proa. Telemia 336, contato radar, após 4.000 pés, voe direto Cogibo, suba para nível de voo 390. 390, após Cogibo, acionar 6336. Telemia 941, desça para 2.000 pés, altímetro na 0-4, reporta estabilizado na final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0. Confirm ahead and how many miles? 25 to the 9, and now I'm going to go to the Roger, Carly, hotel, Mike 2. Voar Froti, funcionário 6336? 6336, barra de coordenação com o Centro Recife. Vale, 6336. Eco Charlie Hotel, Mike Zulu, confirme, heading for deviation. Telemia 305, após toque, desça para 3.000 pés, altímetro na 0-4.